Jesus Cristo. Minha força se baseia na palavra de Jesus. E não perco a esperança que me traz a lembrança que Ele já fez por mim. Não.